aí. meuscds.com. Oi, prazer, sou eu, vizinho que mora na casa ao lado. Tô vendo você aí com seu som ligado. Não precisa se preocupar, eu te juro que não me pede pra baixar. Tô aqui porque eu tô passando um momento complicado da minha vida. Ela deixou assim sem nem explicação. Ela foi embora, seu amor bateu a porta. Tô quase entrando numa depressão, vizinho. Vizinho, eu jurei que não bebia mais. Me arrependi, toca aquela do David. Eu vou tomar cachaça lá no meu quintal. Só paro quando eu estiver passando mal. Depois de tocar ela, repete de novo. Aquela do Gustavo Lima, apelido carinhoso. E era dessas que ela mais gostava. Pode dar som de tempo para casa. Meu CDs. Alô, meu parceiro, o Kiko da Nilson Modas é nóis, meu filho. Nilson Modas Colete, vem tia Maria. Alô, meu parceiro, era um cachorro quente. Da minha vida ela deixou assim sem nem explicação. Ela foi embora, seu amor.